Vamos embora, Fábio. Que Deus abençoe a todos vocês, hein? Amanhã eu tô aqui de volta. E até amanhã. Tchau, tchau. ZYB 906, 830 kHz. Rádio Primeira Capital, Praça Coronel Orlando Carvalho, número 400, primeiro andar, CEP 64.500-000, fone 089-3462-1200, e-mail rpc830@hotmail.com. Oeiras, Piauí, Rádio Primeira Capital, um empreendimento. Rendimento Juarez Tapeti. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Bom dia, galera de Oeiras. Tô chegando desse horário para apresentar o nosso programa Parada Musical. Um dia maravilhoso, repleto de alegria. Você já sabe, esse nosso encontro, né? Na semana a gente está por aqui, de segunda a sexta-feira, apresentando o programa Parada Musical. Hoje, começando o programa nesse horário, agradecer a você que já está aí com seu radinho ligado, ouvindo a Primeira Capital. Programa de música, de informação, de sua... e tem a sua participação. Você liga 3462-1200 para participar do programa. Tem o WhatsApp 94165384 para você ligar, enviar mensagens, gravar seu áudio pedindo música. Você vai mandar o seu alusão aqui no programa Parada Musical, que já está no ar, começando nesse horário até às 11 horas. Ô, Joaquim Gonzaga, que sanfoninha boa, meu nego. Que sanfoninha marvada, rapaz. E vamos nessa, vamos tocar a primeira música de hoje pra galera de casa, que você que tá ligadinho aí na Primeira Capital, tá acompanhando a gente no aplicativo Rádios Net para todo o Brasil, você que tá aí com seu radinho ligado, você que mora no interior, nas comunidades, a primeira de hoje é sucesso aqui na Primeira Capital. Ligue, é só você ligar pra participar do programa Parada Musical, que já está no ar. Yeah. Monstro Fácil informa a hora certa. 8:08. A Construfácil é a loja mais completa de toda a região. Todo mundo só compra na Construfácil. Por isso, na hora de construir, reformar ou ampliar, vá à Construfácil. Na Construfácil tem o melhor atendimento e todo o material e ferramentas necessários para todo tipo de construção. Você encontra a nossa loja no centro de Oeiras e na Praça Pedro Malaquias, centro de Santa Rosa do Piauí. Construfácil, cada vez mais necessária na construção de seus sonhos. Construfácil. Supra Mais Vitam, a maior linha de suplementos vitamínicos do Brasil. Você encontra com exclusividade nas drogarias Souza. Lá você encontra o Supra Mais Vitam Kids, que abre o apetite do seu filho e contribui para a saúde dos ossos e dentes. Supra Mais Vitam Cálcio, previne você contra osteoporose, elimina as dores musculares e fortalece os ossos. Supra Mais Vitam Mulher, combate o estresse, elimina varizes, melhora a circulação sanguínea e dá a você disposição para o dia a dia. E temos também o Supra Mais Vitam AZ, que é um suplemento vitamínico que ajuda a aumentar a quantidade de colesterol HDL, combate a ansiedade e fortalece os nervos, elimina a fadiga e dores musculares. Supra Mais Vitam Ômega 3, que regula a pressão arterial e é capaz de evitar a formação das placas de gordura na parede das artérias e garante a flexibilidade das veias e artérias, afastando o risco de doenças como hipertensão, arteriosclerose, infarto e derrames. Supra Mais Vitam Power combate o cansaço físico e mental, aumentando o seu poder de concentração e ainda contribui para um bom desempenho sexual. Supra Mais Vitam Hair, suplemento alimentar que contribui para fortalecer cabelos e as unhas, prevenindo a queda de cabelos e dando mais resistência às suas unhas. Supra Mais Vitam, uma exclusividade de Drogarias Souza, pensando em sua saúde. O Acabe auxilia no controle da diabetes, pressão alta, ácido úrico, colesterol ruim e triglicerídeos. O Acabe é um chá 100% natural, eficaz no combate da azia, queimação, refluxo, má digestão, gastrite, úlceras, gota, prisão de ventre e enxaqueca. Tomando o Acabe diariamente, dê adeus à gordura no fígado, mau hálito, boca amarga, má circulação, pedras nos rins e na vesícula. Mas atenção, o verdadeiro Acabe tem o nome Natubil na caixa e no frasco. Recuse imitações. Amigas, com o Fique Plena, agora ficou ainda mais fácil cuidar da nossa saúde. O Fique Plena previne e auxilia no tratamento de feridas, inflamações, infecções no útero e ovário. Fique Plena ajuda no tratamento de corrimentos, cólicas menstruais, cistos, dores e ardência urinar, cistites, miomas e ovários policísticos. O Fique Plena também combate os sintomas da TPM e da menopausa, reduzindo calor e suor excessivo. Cuide da sua saúde naturalmente. Tome o Fique Plena todos os dias e sinta a diferença. À venda nas farmácias e lojas de produtos naturais. Você se sente fraco, esgotado e com a imunidade baixa? Tome Polimax. Tomando Polimax diariamente, você vai fortalecer o seu sistema imunológico, prevenindo gripes, resfriados e te protegendo da cabeça aos pés. Polimax é para você que precisa ter saúde em época de pandemia. Polimax é a vitamina que o seu corpo precisa. Polimax combate a fraqueza no corpo, anemia e tonturas. Polimax combate o estresse, cãibras, alivia dores no corpo e diminui a fadiga. O Polimax Kids é um suplemento alimentar desenvolvido para repor a falta de vitaminas e minerais das crianças. Seu filho está tirando notas baixas na escola? Anda sem apetite? Sem ânimo para brincar? Com anemia e com dificuldades para dormir? Polimax Kids resolve! O Polimax Kids vai ajudar a fortalecer os dentes, músculos e ossos dos seus filhos, aumentando também a imunidade, prevenindo contra gripes, alergias e viroses. Tomando Polimax Kids todos os dias, seu filho vai crescer de forma saudável, com mais saúde, energia e disposição. Polimax Kids é mais um produto com a marca Natubio. Não aceite imitações.